Olá, hoje a gente tem uma tarefa, um desafio quase investigativo aqui. Pois é. A gente recebeu uns documentos sobre o planejamento do estado de Goiás, e são duas peças centrais: o plano de governo para 2023-2026, que é a visão, né, a promessa, e o outro é o plano plurianual, o famoso PPA, para 2024-2027, que seria o mapa de como executar tudo isso. Exato. A ideia era ver como a promessa vira realidade. Só que logo de cara a gente encontrou um pequeno mistério. Um grande mistério, eu diria. Porque o documento do plano de governo que chegou para a gente era, assim, para todos os efeitos, uma página em branco. Isso. E o que poderia ser o fim da análise, na verdade, deixou tudo mais interessante, né? Com certeza. Porque o outro documento, o PPA, ele é o oposto. Ele é extremamente detalhado. E o curioso é que ele fala o tempo todo sobre o plano de governo. Ele se apresenta como a tradução daquele plano que a gente não tem. Então a nossa missão mudou um pouco. Em vez de comparar dois textos lado a lado, a gente vai usar o PPA como uma espécie de pedra de Roseta, sabe? Gostei da analogia. Para decifrar as intenções do plano de governo, a gente vai mergulhar na estrutura do PPA, nos diagnósticos, e tentar responder à pergunta: essa conexão entre promessa e planejamento é real e dá para rastrear? Ou é só discurso? Pois é, a questão fundamental é essa. Isso é só papelada burocrática ou existe mesmo uma linha direta que conecta um compromisso de campanha à vida do cidadão lá na ponta? O próprio PPA, felizmente, nos dá as pistas. Ok, então vamos começar pelo começo. Para quem não vive nesse universo de gestão pública, o que é, na prática, esse tal de plano plurianual, o PPA? Olha, pense no PPA como se fosse. Sei lá, o roteiro de uma série de quatro temporadas. O governo é o criador da série e ele tem uma grande ideia para a história, que é o plano de governo. Certo, a sinopse. Isso, a sinopse. Mas para a série acontecer, ele precisa de um roteiro detalhado que diz o que acontece em cada episódio, quem faz o quê, onde o dinheiro vai ser gasto. Esse roteiro é o PPA. Entendi. Legalmente, ele é o principal instrumento de planejamento de médio prazo. Define diretrizes, objetivos, metas para os próximos 4 anos. E o de Goiás, especificamente, ele deixa muito claro que o norte é a gestão por resultados. Até porque o cenário fiscal é sempre um desafio, né? Sempre. Então não dá para ser só uma carta de intenções. Tem que ser um plano de ação com dinheiro atrelado. E para não virar uma bagunça, como ele se organiza? Eu ouvi falar que tem uma estrutura de eixos. Isso. Para organizar o roteiro, ele é dividido em 8 grandes temas, que eles chamam de eixos estratégicos. Por exemplo, tem o Goiás do Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tem o Goiás da Educação Plena. Cada um desses funciona como um grande capítulo do plano. E dentro desses capítulos, como a história se desenrola? Aí entra uma hierarquia bem interessante, sabe? Cada eixo tem os seus objetivos estratégicos. Ok. Dentro do eixo de educação, por exemplo, um objetivo pode ser melhorar a qualidade do ensino médio. Para alcançar esse objetivo, o plano cria programas, como um programa chamado Educação que Queremos. Certo. E cada programa tem um conjunto de iniciativas, que são as entregas concretas, os produtos e serviços. Pode ser a construção de uma escola nova, a compra de computadores, um treinamento para professores. Peraí, então essa estrutura permite, pelo menos na teoria, que a gente pegue o dinheiro gasto na reforma de uma quadra de esportes Exatamente. e consiga rastrear esse dinheiro de volta até um objetivo estratégico maior, como promover a educação integral. A ideia é exatamente essa. É um sistema de rastreabilidade. E eles ainda fazem uma distinção que eu acho importante entre produtos de inovação, que são coisas novas, e produtos de continuidade, que é a manutenção do que já existe e funciona bem. Isso parece incrivelmente organizado, mas na prática não cria uma burocracia que pode acabar engessando a gestão? Tipo, se um diretor de escola tem uma ideia genial, ele precisa subir toda essa escada hierárquica para conseguir fazer alguma coisa? Esse é o dilema eterno do planejamento, né? A estrutura busca dar ordem e transparência, mas o risco do engessamento existe. A agilidade vai depender de como essa governança é implementada no dia a dia. Se for rígida demais, a inovação na ponta pode morrer. Se for frouxa demais, o plano vira ficção. Faz todo sentido. Agora, antes de planejar o futuro, é preciso saber de onde se está partindo. O PPA se baseia num diagnóstico bem completo de Goiás. Vamos olhar para alguns dados que saltam aos olhos porque eles são a justificativa para tudo isso. Sem dúvida, o diagnóstico é a fundação da casa. E tem coisas ali que são bem contrastantes. No eixo social, por exemplo, o documento celebra que a taxa de pobreza em Goiás, de 2,9% em 2022, é bem menor que a média nacional. O que é uma boa notícia. Uma ótima notícia. Só que, na mesma sessão, ele aponta um dado alarmante. Os registros de crimes de racismo cresceram 246,6% entre 2021 e 2022. Nossa! 246% é um número que choca. Muito. E a gente fica pensando, isso significa que há mais racismo ou que as pessoas estão denunciando mais? O PPA detalha como ele pretende atacar essa questão específica ou isso se perde em metas genéricas como promover a igualdade? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. O diagnóstico levanta a bola. Mas a resposta estaria nos programas. A gente teria que mergulhar no Programa Específico de Direitos Humanos para ver se existem iniciativas concretas, como campanhas, treinamento policial. O dado por si só já é um alerta vermelho piscando no painel do governo. Exato. E essa lógica de contrastes aparece em outras áreas. Na educação, por exemplo. Sim. O plano mostra que o analfabetismo vem caindo. Chegou a 5,6%. O que é positivo. E quando a gente olha para o IDEB, que é a nota da educação básica, o ensino fundamental melhorou. Mas o ensino médio continua sendo grande gargalo, sabe? É um desafio persistente. E isso impacta tudo, né? Se o ensino médio patina, a mão de obra que chega no mercado não tem a qualificação necessária, o que afeta diretamente o outro eixo que a gente citou, o de desenvolvimento econômico. O plano faz essa conexão. Ele tenta. O diagnóstico da economia mostra que o PIB de Goiás tem crescido acima da média do Brasil, muito puxado pelo agronegócio, mas também aponta vulnerabilidades, como a baixa participação do turismo no emprego, só 3,67%. Certo, então ele sugere a necessidade de diversificar. Exato. E aí entra um dos dados mais interessantes de todo o documento, na minha opinião, o efeito poupa-florestas. Efeito poupa-florestas, gostei do nome. O que é isso? O documento argumenta que o aumento da produtividade na agropecuária goiana, ou seja, produzir mais na mesma área, evitou o desmatamento de quase 10 milhões de hectares entre 2010 e 2020. 10 milhões de hectares. É um número impressionante. É um dado que coloca o Estado como um líder regional em sustentabilidade, por esse ângulo. É um dado forte, sem dúvida. Mas o PPA também olha para o outro lado dessa moeda. Porque um aumento de produtividade nesse nível geralmente vem com o uso mais intenso de tecnologia e, muitas vezes, de agrotóxicos. O plano discute o impacto disso no solo, na água, ou foco em sustentabilidade para aí, na questão do desmatamento? Ótimo ponto. O documento celebra o efeito poupa-florestas como uma grande vitória, e de fato é. Mas uma análise mais crítica, que o próprio plano deveria incentivar, questionaria exatamente isso. Sustentabilidade precisa ser olhada por todos os ângulos. O PPA menciona programas de recuperação de nascentes, mas a profundidade com que ele trata o tema dos agroquímicos, por exemplo, não é tão explícita. Ok, então a gente já tem uma imagem mais clara. Um Estado com bons indicadores econômicos e de infraestrutura, mas com desafios sociais bem complexos e questões ambientais que merecem um olhar mais atento. Agora, vamos ao centro da nossa investigação. Como tudo isso se conecta ao tal plano de governo que a gente não tem? É aqui que o PPA abre o jogo. O texto diz, com todas as letras, que o plano de governo 2023-2026 é a sua principal fonte de extração das premissas e diretrizes. Ou seja, ele assume ser o filho daquele documento. Exato. Ele diz, o plano de governo é o OK, a visão estratégica. O PPA é o como. O detalhamento tático e operacional que transforma os compromissos em programas com metas, prazos e, principalmente, orçamento. E ele não fica só no discurso, ele mostra os números dessa conexão. É aí que entram as tabelas, certo? Exatamente. A tabela 16 do documento é a primeira grande pista. Ela cruza os eixos do PPA com a quantidade de compromissos do plano de governo que cada um deles atende. E os números contam uma história bem clara. Vamos olhar para essa história juntos. O que os números nos dizem? Eles mostram as prioridades. O eixo Goiás do Desenvolvimento Econômico e Sustentável está ligado a 50 compromissos do plano original. É o campeão absoluto. 50. Logo depois vem infraestrutura e gestão responsável. Agora, olha que interessante. O eixo Goiás da Inovação, Ciência e Tecnologia está ligado a apenas 5 compromissos. 50 contra 5. Isso diz muito. A mensagem parece ser: a prioridade é fortalecer o motor econômico que já existe, baseado no agronegócio e na logística, em vez de apostar pesado na criação de um novo motor baseado em inovação. Precisamente. É uma fotografia das prioridades políticas. E a análise não para aí. Tem outra tabela, a 17, que vai um nível mais fundo, para dentro dos programas. Ela mostra, por exemplo, que o programa Educação que Queremos está ligado a 17 compromissos de governo. Certo. E o Goiás à Segurança e Proteção a outros 16. Isso mostra quais programas são os carro-chefe na entrega das promessas de campanha. Então, se a gente conectar os pontos, o que tudo isso significa? Significa que existe um esforço consciente, documentado, para criar esse fio condutor, essa rastreabilidade da promessa até a alocação de recursos. O objetivo é evitar dois problemas clássicos. O plano de governo virar ficção esquecida na gaveta e o PPA ser só um documento burocrático desconectado da vontade política que foi eleita. E o documento cita exemplos concretos de grandes projetos que fazem essa ponte. Para ficar mais tangível? Sim, ele destaca algumas entregas estratégicas de grande visibilidade. Menciona o Complexo Oncológico de Referência, o CORA, como uma materialização de um compromisso na saúde, e o projeto de internet de alta velocidade, o Goiás de Fibra, como uma entrega ligada à infraestrutura e inovação. Ele amarra esses grandes projetos diretamente aos objetivos do plano de governo. Analisando tudo isso, fica claro que a arquitetura do plano é muito bem pensada. Ele tem essa estrutura, se baseia em dados, quantifica a ligação com as promessas. Parece uma máquina bem desenhada no papel. A arquitetura é robusta, sem dúvida. O documento também menciona mecanismos de participação social, como consultas públicas, e até um alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A estrutura existe. O desafio perpétuo em qualquer governo é fazer essa máquina funcionar como planejado, né? A execução e o monitoramento são o teste de fogo. Exato. Para que a estrutura não se torne um fim em si mesma. E isso nos leva a um pensamento final. O PPA cria todo um sistema de planejamento e controle, com indicadores de resultado, de impacto e até um sistema de TI para monitorar tudo, o tal do CIPOFEF. Diante de todo esse aparato, de toda essa busca por transparência, a reflexão que fica é: se a gente pudesse escolher um único indicador, apenas um, para colocar num painel online gigante, visível em tempo real por qualquer cidadão, qual seria o dado que melhor simbolizaria o sucesso ou o fracasso deste plano de 4 anos? E não um indicador técnico de execução de orçamento, mas algo que mostrasse se a vida da população goiana realmente melhorou. Exatamente. Seria a taxa de aprovação no ensino médio, a renda média do trabalhador, ou talvez aquele dado assustador sobre os crimes de racismo, só que em queda livre. Depois de mergulhar nesse universo de planejamento, a grande questão para quem mora em Goiás talvez seja: daqui a 2 anos, ao passar por uma obra ou ver uma política nova na escola, será possível sentir a conexão com esse grande plano? A resposta, em teoria, está toda neste documento. O desafio é fazer essa teoria funcionar na prática.